fazem de cigarro, skate baseado, atraindo olhares e meu black tá armado. Grana das streams deixando meu peito lotado. Se eu vejo fumante, deixa o shark viciado. Eu tava lá antes, então não tô preocupado. Parabéns forte, deixa o pulmão machucado. Você tem, só se cala, não me calo. Aproveita enquanto eu ainda tô nerfado. Vem, vem, vem, quero mais. Gasta grana, então vem mais. Cê sabe, eu faço coisas que todo resto não faz. Se você não me acompanha, você vai ficar pra trás. Enxerga minha alma nua. Eu busquei resposta e vi o medo tipo Buda. Eu me vi na lua quando eu olhei na janela. Era Deus dizendo que eu vou brilhar tipo ela, yeah. Quem era esse cara? Mó entrou e já saiu. Sabe, eu canto coisas que você nunca ouviu. Meu bando faz coisas que você nunca nem viu. Chapado igual europeu, tô queimando pra Brasil. Eu tive que ir embora, dei um beijo, ela sorriu. Disse que me espera, mas eu não sei quando eu volto. Não tinha aliado e vou voltar com mais de mil. Vai de nós, de tipo igreja, todo esse povo é devoto. Vai de cigarro, skate baseado, atraindo olhares, o meu black tá armado. Grana das streams deixando meu peito lotado. Se eu vejo fumante, deixa o shark viciado. Eu tava lá antes, então não tô preocupado. Parabéns forte, deixa o pulmão machucado. Você tem, só se cala, não me calo. Aproveita enquanto eu ainda tô nerfado. Vem, vem, vem, quero mais. Gasta grana, então vem mais. Cê sabe, eu faço coisas que todo resto me faz. Se você não me acompanha,